Era uma vez um coelhinho branco, tão branco, tão branco, que se confundia com a própria neve. Um dia, o coelhinho branco foi às compras, foi à horta comprar covinhas, mas primeiro limpou a casinha, arranjou muito bem, mas deixou a porta aberta para entrar o solinho, que estava um sol muito lindo. O coelhinho branco foi à horta, apanhou as couves, comeu uma cenourinha, bebeu água no regato e depois ainda dormiu uma sonequinha. Quando veio para casa, veio a porta fechada. Ai, mas quem é que me terá fechado a porta? Bateu à porta. Quem está lá? Daqui sou a cabra montês, dou-te um pulo, faço-te em três. Mas eu sou o coelhinho branco, eu sou a dona da, o dono da casa. Vai-te embora, que eu sou a cabra montês, dou-te um pulo, faço-te em três. Coelhinho branco, muito triste, sentou-se no poial da porta e começou a chorar. Passou a vaca. Coelhinho branco, por que choras tu? Pois está lá dentro da cabra montês e não me abre a porta e diz que me dá um pulo e faz-me entrez. Vai a vaca, bateu à porta e disse: Ó cabra, abre a porta ao coelhinho branco. Não, eu sou a cabra montês, dou-te um pulo, faço-te entrez. Bom, passou o burro, passou o cão, passou o gato. E foi-se tudo embora com medo da cabra montês. Até que daí um bocadinho o coelhinho ouve assim uma vozinha: Por que choras tu, coelhinho? Por que choras tu? Mas quem está a falar comigo que eu não vejo? Eu sou a formiga rabiga e estou aqui na tua orelhinha. Diz-me lá o que é que te aconteceu. Ai, tu bicho tão grande, não conseguiram nada e tu tão pequenina, é que me vais valer. Mas diz, coelhinho branco. Ai, pois foi a cabra montês que foi para dentro da minha casa e diz que me dá um pulo e faz entrez. Espera aí, coelhinho branco, espera aí. A formiguinha, como era muito pequenina, foi para o buraco da fechadura, chegou ao pé da cabra montês, deu-lhe uma picada na barriga e houve-se um grande estouro e a cabra morreu. E então lá abriram a porta ao coelhinho branco, convidaram os bichinhos todos, fizeram um grande almoço com o que eles tinham trazido da horta e o coelhinho branco ficou muito satisfeito e ficou com a sua casinha. Aqui se vê que não é o tamanho que tem o valor. Às vezes os pequeninos também nos podem safar. Está bem? E ela conta isto com prazer. Aquilo que ela está a dizer.